Dona Maria Redonda pediu pra eu cantar um chamado de cura, para que o povo aprenda, nem que não entenda, mas fique a chamar pelo milagre da cura, da ajuda mais pura que vem da corrente. Olhe de frente, veja com fé, deixe vazar a maré. Preto véio só vem pra curar, preto véio só vem pra ajudar. Pelo amor verdadeiro que tem, a essência da luz e do bem. Preto véio só vem pra curar, preto véio só quer ajudar. Pelo amor verdadeiro que tem, a essência da luz e do bem. Dona Maria Redonda pediu pra eu cantar um chamado de cura, para que o povo aprenda, nem que não entenda, mas fique a chamar. Pelo milagre da cura, da ajuda mais pura que vem da corrente. Olhe de frente, veja com fé, deixe vazar a maré. Preto véio só vem pra curar, preto véio só quer ajudar. Pelo amor verdadeiro que tem, a essência da luz e do bem. Preto véio só vem pra curar, preto véio só quer ajudar. Pelo amor verdadeiro que tem, a essência da luz e do bem.